Dude, that was TNT. Essa droga anestesia, mas nunca me sacia. Suas intenções eu nem vi. Só quando expande minha mente com licérgia. Perdida de vida me dê. Ela quer uma bomba, eu tenho TNT. Você quer que eu bole, eu cante pra você. Uma guia, ela quer fuder. Sua bunda no baile vira destaque, mas ela é meu domínio. Ela quer uma viagem longe dessa cidade, desse paraíso. Tóxico. Ela faz hipnose. Sua bunda mexendo em slow-mo. Eu nem tomei outra dose. Sua bitch posta no story. Foto com o som do meu bonde. A maioria do público dorme. Era pra eu tá bem mais gigante. Não vem pedir VIP pro show no estádio. Se você não ia quando ainda não era lotado. Eu lembro quando eu acionei o Caio. Enzo trouxe o Jota e começou o trabalho. Tudo aconteceu em seu devido horário. Agora eu como as groupies dentro do meu estúdio. Perdida de vida é minha ideia. Ela quer uma bomba, eu tenho TNT. Você quer que eu bole, eu cante pra você. Uma guia, ela quer fuder. Sua bunda no baile virou destaque, mas ela é meu domínio. Ela quer uma viagem longe dessa cidade, desse paraíso. Tóxico. Com outra no clube, não reclame. Encontra mais tarde. Te fortaleço a Johnny. Tô pagota nessa falo que se serve. Neuroses na minha mente somem quando eu me medico. Não é à toa que meu bonde gosta tanto disso. Pra viver essa vida eu cometi alguns sacrifícios. Colecionei alguns vícios em produtos e paraíso tóxico, tóxico, tóxico, tóxico.